caramba, não te esqueço, lembro todos os dias como faz falta seu abraço, sua companhia. Tenho energia de sobra pra ter você de volta, mas imagino que talvez a chance seja remota. Não é lorota, é papo firme que eu sinto, é incrível, e guardo só pra mim. O sentimento é invisível, o invencível amor parece ser descartável, e às vezes eu penso, será que fui responsável pelo provável intervalo da nossa relação, pela mancha indelével que tá no meu coração. E não é só, ainda há muito trampo pra ser feito, melhor é raciocinar e pá, pensar direito. O jeito é pôr a cabeça no lugar, fica tranquilo, cada dia que passa procura entrar nos trilhos. Vejo os filhos de amigos e amigas, fico bolado, quando vierem os meus você vai tá do meu lado. Tô abalado e sei que é de você que preciso, o resultado é esse, o sofrimento é um aviso, só seu sorriso sincero agora já bastaria. E a tempestade não passa, nem chega a calmaria. Não, nem chega a calmaria. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. Quando te vejo no álbum de foto da memória, imagino, viajo como cê tá agora. Nossa história foi estranha, mas aprendi bastante a dar valor, respeitar, puder a força assim antes. Mas pera instante, cê também deu um bocado de grave, possessiva em excesso, mentirosa a ver. Agora a chave que abre esse sombrio calabouço tá perdida, afundada, escondida dentro de um poço. Sei que às vezes fui grosso e te peço desculpa. Na verdade eu acho nós dois temos culpa. Minha lupa escura disfarça o semblante perdido pra não dar a entender o meu olhar abatido. Você tem sido personagem constante no meu teatro, coadjuvante, cúmplice dos meus atos de fato. Cada barato que faço, que penso, que reflito, cê tá envolvida e eu tenso com cérebro em conflito. Mas eu resisto e o orgulho é meu maior algoz, ameaçando minha mente como um cão feroz. É com nós mesmo a responsa do nosso reencontro. Pra te dizer a verdade, não sei se ainda tô pronto, e nem sei se eu vou ficar pronto. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. Desde pequeno sua imagem pra mim era fantástica, quem diria, hoje em dia virou uma cena dramática. Problemática, envolve infinito os atritos, eu tenho comigo mesmo e você nem sabe disso. Mó rebuliço, noite em claro, viro de um lado pro outro, penso comigo mesmo, acho que vou ficar louco. O pouco com Deus é muito, o muito sem Deus não é nada. Obrigado meu pai por várias chances dadas, perdão senhor, não tô seguindo o quinto mandamento, só parte dele eu honro. Será que ainda tem tempo do arrependimento vir e cada um cumprir sua parte? Espero que venha logo antes que seja tarde. Não sou covarde por chamar outras pelo seu nome, e elas entendem, me adotam, amenizam a fome que eu tenho da sua figura, do papel que era seu. A esperança sumiu, mas ainda não morreu. Que Deus te cuide, te ilumine, te perdoe, te acompanhe. Se um dia você ouvir esse som, não estranhe, que minha sede possa ser saciada, não com champanhe, mas com o amor que eu espero de você. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido sem ninguém pra regar. E eu sem teu amor sou a onda sem mar, sou jardim desflorido.